Panorama Agrícola para 6 de dezembro de 2011, terça-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, hoje é terça-feira, 6 de dezembro, noite de lua crescente. Este é o Panorama Agrícola. O ditado de hoje é: falar sem pensar é como atirar sem apontar. Confira no Panorama Agrícola desta terça-feira uma dica sobre verduras. MDA abre edital para dar assistência técnica a agricultor que deseja vender para a merenda escolar. E você também tem informações sobre a pesca em Governador Celso Ramos. Envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br e participe do programa. Uma dica que pode mudar o seu dia. Na hora de comprar verduras, fique atento. No caso da alface, evite folhas murchas. No caso do brócolis, quanto mais intensa a cor, mais saboroso. É hora das notícias. O MDA, Ministério do Desenvolvimento Agrário, está com dois chamamentos públicos para contratar serviços de assistência técnica e extensão rural, a fim de inserir empreendimentos coletivos da agricultura familiar e a sua produção no Programa Nacional de Alimentação Escolar. Esses dois chamamentos destinam mais de 10 milhões de reais em 12 estados do Brasil, inclusive Santa Catarina, para beneficiar quase 300 empreendimentos coletivos da agricultura familiar. Os interessados devem consultar o MDA, o site do MDA, mda.gov.br, e enviar propostas técnicas até o dia 21 de dezembro. Aqua Negócios. Cultive informação técnica e precisa e acompanhe o negócio da aquicultura em Santa Catarina. É a EPAGRE com você até debaixo d'água. Nós recebemos hoje Janaína Banvart, que é oceanógrafa da EPAGRE, extensionista em aquicultura e pesca, trabalha na regional de Florianópolis. Esteve durante 2 anos como extensionista de pesca e maricultura no município de Governador Celso Ramos. A Janaína apresentou um trabalho no Aqua Pesca Brasil em Itajaí e esse trabalho foi premiado. Parabéns, Janaína, pelo prêmio, e gostaríamos que você falasse um pouquinho sobre esse trabalho apresentado no Aqua Pesca Brasil. Obrigada, Mauro. Esse trabalho foi um trabalho que eu desenvolvi no meu dia a dia como extensionista. Existe uma carência muito grande sobre dados pesqueiros da pesca artesanal, por ser muito, muito grande, muito diversificada. E sempre havia solicitações de diversos órgãos da universidade, UFSC, por exemplo, para se ter dados mais exatos sobre a pesca no município. Então eu decidi, no meu dia a dia, na extensão, fazer esse levantamento, até para conhecer realmente melhor a realidade. E realmente é forte a pesca e a maricultura em Governador Celso Ramos? Muito forte. A pesca artesanal me impressionou bastante. Hoje, os pescadores têm uma boa qualidade de vida, luz elétrica, água encanada, a maioria tem residência própria, de alvenaria, quartos com 2, 3 quartos, banheiros. Então, são índices que mostram que realmente a atividade, economicamente, a atividade está bem. Além da pesca artesanal, marisco, ostra... Isso também faz parte do dia a dia do pescador? Muitos desenvolvem como uma atividade complementar de renda, principalmente para ganhar um extra no verão, que tem bastante saída do produto. E o forte mesmo de Governador é a pesca artesanal para camarões. E na região norte do município, que é a região dos Ganchos, e na fazenda da Armação, que são os maiores pesqueiros, poder-se dizer, onde tem o maior número de famílias e embarcações, é o arrasto duplo, para camarão, e principalmente os sete barbas, e também um pouco de camarão rosa, branco, mas em menor quantidade. E no sul do município ela é bem diferenciada. A pesca é feita nas baías com redes de casseio. E o casseio é uma rede de deriva que ela vai correndo conforme a maré. E ele pega o camarão branco já bem num tamanho bem grande, né? Que é aquele camarão verdadeiramente grande que se chama o pistola. Quantas famílias, Janaína, dependem da pesca artesanal e da maricultura em Governador Celso Ramos? Maricultores são aproximadamente 120 maricultores. Agora, com a legalização das áreas, a gente vai ter um dado bem exato. Pescadores se estima entre 600, aproximadamente 600 famílias, né? Entre homens e mulheres que desenvolvem, né? E existe essa divisão bem característica do trabalho, que o homem vai para o mar, faz a pescaria, e as mulheres normalmente processam e fazem toda a parte administrativa de venda, lidam com o dinheiro, digamos. E o setor está bem organizado no município de Governador Celso Ramos? O setor, ele é bem organizado, né? Porque existe uma divisão clara do trabalho, existem os compradores, né, desse produto, normalmente que são os atravessadores, que levam para os mercados aqui em Florianópolis, o mercado público. Porém, ele é bem individualista e não existe muita governança, como a gente fala, né? Ou seja, ele é realmente realizado de uma maneira um pouco individual, né? Não existe um controle ou uma organização maior comunitária. Mas existem cooperativas na região. Nós temos uma cooperativa que é das mulheres que trabalham com processamento de produtos da pesca, bolinhos, salgadinhos. Eu acho que você já conhece elas. Bem, qual foi, o diferencial desse seu trabalho apresentado no Aqua Pesca Brasil que rendeu um prêmio? Acredito que o diferencial seja realmente estudar a pesca artesanal, né? Porque no Brasil nós tínhamos alguns órgãos responsáveis que antigamente era a Superintendência Federal de Pesca, e depois se juntou diversos órgãos, virou o IBAMA, e o IBAMA fazia um levantamento de dados. E já faz alguns anos, desde a criação do Ministério, que não se tem mais uma sistemática para coleta de dados. É claro que eu não tive ambição nesse primeiro momento de fazer um levantamento da produção, mas sim uma caracterização da pesca, né? Dos tipos de pescaria, as artes de pesca. E quais são esses tipos de pescaria e artes de pesca, Janaína? Então, basicamente, seria esses: o arrasto de portas, né, duplo, que a gente chama, que são duas redes, a rede de casseio, que é essa que vai conforme a maré. Então ela é bem característica, ela é feita na lua cheia, na lua nova. Normalmente ela é bem mais fraca nas luas de quarto, né? E também tem as pescas de rede para peixes. Mas essa atividade foi uma das coisas interessantes que eu levantei. Ela normalmente é desenvolvida como complementação de renda por aposentados da pesca industrial ou da pesca artesanal, e não como uma fonte principal de renda, até porque eles reclamam muito da escassez de pescado. Algumas espécies, como os bagres de grande porte, o bagre branco, a pescada amarela, são espécies que antes haviam muito e foram diminuindo, né? Então eles reclamam da diminuição dessas espécies. E qual é a principal espécie pescada em Governador Celso Ramos? É o camarão sete barbas mesmo. O nome dele científico é Chifopneus croieri. Ele é um camarão muito prolífero, ele é capaz de botar milhares de ovos. Então é uma espécie bem rústica e ela tem uma capacidade de recuperação de estoques bastante grande. É aquele camarão menorzinho? É aquele menorzinho bem gostoso. É, aquilo com molho realmente fica uma delícia. E em termos de peixe, Janaína, qual o peixe que é mais pescado? Atualmente, que eles pescam, eles falam muito que é conforme a época, né? Eles têm essa fala. Então, tem épocas que eles pescam bastante cações, que agora essa época da primavera é a época que tem cações. Em setembro é a época da anchova, que é um pouco menos capturada ali na região, mas também tem. O forte esse ano foi a safra da corvina, por exemplo, deu bastante corvina. Então, quem quiser um peixinho fresco pode comprar corvina à vontade. E tem outras espécies, pescadinhas e outras pequenas. Dessa família das pescadas tem bastante pequenininhos também, que eles pescam bastante. Janaína Banvard, oceanógrafa, extensionista em aquicultura e pesca da IPAGRE, em entrevista aqui ao Panorama Agrícola. Muito obrigado pelas suas informações, Janaína. Obrigada, Mauro. Eu só queria ressaltar que eu dedico esse prêmio a todos os meus colegas extensionistas que me apoiaram desde a minha chegada no município, me ensinaram muitas coisas e também como um incentivo a gente conhecer mais a pesca, estudar mais a pesca, debatê-la, porque o setor precisa realmente disso. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.